Introdução Workshop 578. Campos em todos os lugares e conectados. Os átomos têm alma. Como as células foram criadas? Newton, próton e elétron vertical e formação estelar. Deutério, formação estelar e gemiosidade. Ferro 56 conectado ao Criador. Monarquistas assumem. Mudando o futuro. Luz cilíndrica tem alma. Segredo do NaOH. Hoje é um ensinamento muito importante. Por favor, continuem voltando a esse ensinamento. Depois de ouvir várias vezes ele, há muito conhecimento para ser compreendido em sua totalidade aqui. Ele deve ser assimilado em etapas. No final, o Sr. Cash percorreu os desenhos e disse que ao percorrer todos os diferentes aspectos dos ensinamentos, passamos a entender que estamos todos conectados uns aos outros. Ele começou expondo o mal entendido sobre os campos magnéticos e que o que eles mostram como campos gravitacionais entrando pelo Polo Sul e campos magnéticos saindo pelo Norte são apenas os campos mais fortes, e é por isso que os vemos. Mas, na verdade, há campos indo e vindo entre as lacunas que achamos que estão vazias, mas, na verdade, elas não estão. Os campos de plasma entram e saem em 360 graus de forma esférica ao redor do planeta. E é por isso que nossos cientistas não conseguem chegar a lugar algum, pois eles se limitam apenas aos campos norte e sul. É assim que as energias são transferidas do universo para nós. A próxima lição é que não há diferença entre a estrutura de um átomo e a formação estelar. Devemos prestar atenção a este desenho do nêutron, próton e elétron em um alinhamento vertical como nêutron, próton e elétron. A formação estelar são as três esferas em forma de triângulo e o quarto reator é resultante da interação dos três. Portanto, se estiver na vertical, o quarto reator está em algum lugar ao longo daquela linha vertical. Como se trata de plasma, não precisa ser linear como em nosso pensamento. Mais tarde, veremos que o nêutron, próton e elétron é o mesmo que o deutério. Bom, a próxima parte não é tão fácil. Ele vai da esfera, ou Terra, com todas as linhas de campo magnético para o nêutron, próton e elétron, que, de certa forma, poderia ser como os átomos do corpo que se tornam tecidos. Mas eles são, na verdade, plasmas. Por exemplo, para criar uma célula cerebral, a formação estelar terá um ângulo de orientação específico. E se você mudar ligeiramente essa orientação desse ângulo, você terá uma célula do coração. Se você transformasse esse conceito em uma máquina, ao girar o botão, você poderia criar coisas diferentes. Sr. Cash também disse que a interação da formação estelar cria a alma da célula, mas essa alma está na dimensão dos campos e não na matéria, e é por isso que os cientistas não conseguem entender isso. Essa é uma peça enorme do quebra-cabeça que está faltando em nosso conhecimento. Há anos o Sr. Cash vem dizendo que a célula tem uma alma e até agora só podíamos acreditar nisso, mas hoje ele tornou isso científico. Outra informação importante é a mudança da posição da fisicalidade em relação à alma do homem e à alma da fisicalidade. O desenho não mostra uma mudança, mas ele disse que a fisicalidade fica vertical em relação à alma do homem e à alma da fisicalidade. Isso foi mostrado nos gráficos da seção de voo. Eu estou entendendo aqui que isso significa que quando transmutamos para a China, por exemplo, a alma do homem ela permanece a mesma, e a alma da fisicalidade do destino altera a fisicalidade no ponto de manifestação, e o gráfico é a prova disso. Tudo o que pude entender é que controlamos como nos observamos usando a energia da alma do homem. É assim que podemos nos transformar em um gato ou em qualquer outra coisa. Como o nêutron, próton e elétron é o símbolo dos átomos ou do plasma, podemos então transformá-los da mesma forma que o corpo transforma os campos em células diferentes. Isso tem a ver com o ângulo e a orientação da formação estelar. A mudança da fisicalidade ocorre por meio da emoção do espaço-tempo da estrutura, e tudo isso tem a ver com a compreensão de como os campos magnéticos interagem. O próximo ensinamento nunca foi ensinado antes. O raio original tem uma alma, e ele é cilíndrico. E depois aqui o Sr. Cash desenhou pontos como uma formação estelar dentro dele. Ele quer se manifestar na alma da fisicalidade, na alma do homem então ele cria as condições para isso interagindo com os campos do ambiente. Portanto, essa é uma manifestação consciente por meio de sua emoção. E a estrutura desse raio é o deutério, o nêutron, próton e elétron. Lembre-se de que sempre que ele desenhar essas coisas, elas terão uma alma, porque é uma formação estelar ali. A alma, ela surge da interação dos três, e é o quarto, ou o centro. Quando a fisicalidade vê a luz, ela pode estar a 120 milhões de anos-luz de distância, mas a alma vê instantaneamente. Como nossa fisicalidade não tem acesso a essas informações, vemos apenas um pequeno ponto no céu de luz. A razão para isso é que o hidrogênio é um deutério, o que significa que é uma formação estelar de plasma com uma alma, e não um hidrogênio com um próton e um elétron. É um sistema completo com emoção e compreensão, e é por isso que ele pode viajar a extensão do universo por meio da alma não dimensional. É por isso que os campos magnéticos se conectam instantaneamente em todos os lugares do universo. Há muito o que ponderar aqui, e isso é a chave para muitas coisas. A parte seguinte contém muita matemática, mas isso não deve ser um problema. O ponto principal é mostrar como e por que o ferro é um ímã neste planeta e como ele se conecta a tudo no universo. É por meio da força de campo de 56. O CO2, 44, e o corren, ou aminoácido, 43, estão relacionados com a criação da vida. Mas o cloreto de sódio, sendo 56, é muito interessante, pois os oceanos são onde a vida começou com a água salgada. O que nos conecta ao universo é o deutério, que interage com o carbono 14 vezes 4, que é igual a 56. O 4 aqui pode ser devido ao fato de ser uma formação estelar. Nunca soubemos que é assim que estamos conectados ao universo. Sorquest fala mais sobre o deutério e que ele forma um par e cria uma gemiosidade perfeita, pois eles são nêutron, próton e elétron e uma formação estelar, o que significa que eles têm uma alma. Será que ele quer dizer que os pares de deutério são a luz e que também é por isso que a luz tem uma alma? Essa é a verdadeira iluminação do Criador e da criação. E se olharmos para o céu e igualarmos essa força, podemos nos iluminar com ela. E o par de deutério continua a criar o carbono 14 e então vai além para o carbono 60 para manifestar assim a fisicalidade. Com todo esse conhecimento se fundindo e se unindo, então qual é a diferença entre a luz, o raio e um campo? A luz aqui é a iluminação como conhecimento da criação, que é a alma da totalidade. Esse é o significado de nós somos a luz. Isso será explicado mais tarde. Se pensarmos no carbono 14 como aeronave e no deutério como a velocidade, a direção e a posição da transferência, essas não são coisas físicas, mas sim funções da energia. Então o Sr. Cash explicou sobre o CO2, 44, a diferença entre o 44 e o 56, que é a força das emoções, dos hormônios e de outros materiais que se conectam diretamente ao Criador. Portanto, até mesmo os hormônios são do Criador. Todo esse conhecimento leva a uma compreensão científica de que eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Parece que sempre temos esses pares de relações de ferro como 56 e 4 de carbono 14, que é 56, e como campos magnéticos o ferro manifesta o estado de matéria e o carbono 14 o estado de energia, e por meio dessa conexão a vida é criada. E por meio das emoções dos hormônios que estão conectados ao Criador, podemos criar tudo o que falta ao corpo, e isso é feito por meio do corren, ou aminoácido. Essa última parte, ela está carregada de muito conhecimento. Pensamos apenas que o homem tem uma alma, mas todas as estruturas da criação têm uma. O átomo de carbono tem 6 nêutrons, 6 prótons e 6 elétrons. E cada uma dessas partículas tem uma alma e é uma alma central do átomo de carbono. É isso que interage com o ambiente e com outras almas. Por meio da alma, é possível alterar o decaimento nuclear em um átomo. Os professores do Sr. Cash achavam que ele era louco, e o Sr. Cash pode produzir material nuclear a partir de uma molécula de água e uma bomba de deutério. É tudo uma questão de criar a emoção com o conhecimento certo. A diferença é que essa bomba não destruirá vidas, mas criará novas vidas. Essa é a beleza do Criador. Ao dar sua emoção a um átomo de deutério, o Sr. Cash pode destruir o universo. Ele tem o conhecimento, E muitas vezes, quando o homem o deixa tão irritado, ele pensa: por que não usar isso e acabar com tudo isso? Usamos a energia emocional em nós mesmos para causar cânceres e outras doenças. Mas a mesma energia da emoção pode ser usada da maneira correta para trazer amor, cuidado e adoração ao Criador. O conhecimento é o mesmo. A questão é como usamos isso. Ele disse: escolhemos dar amor à humanidade e trazer a ela o conhecimento da criação. E faremos isso por meio do amor e não destruindo o homem. Quando nos sentamos nos sistemas da Fundação Cash, eles são configurados para mudar o ódio para o amor. Dissemos que mudamos, mas foi porque as sementes foram plantadas em nós e nós simplesmente seguimos aquilo. Todas as pequenas partes do ensinamento de hoje apontam para uma coisa: o fato de que estamos todos conectados uns aos outros. Não há base para discriminação. E se entendermos que as duas partes da criação são os estados de matéria e energia, então podemos fazer o que quisermos. O entendimento sobre a luz é muito importante. No estado da matéria, os cientistas dizem que a luz se propaga em ondas esféricas. E eles dizem que os fótons são partículas minúsculas de luz. O Sr. Cash explicou que quando a luz, como energia, impacta algo, obtemos assim esse fóton. No entanto, a alma da luz é uma dimensão superior e não causa impacto em nada. Seria bom ler o livro 2, onde ele esclarece isso. Um raio de luz é cilíndrico, mas é o mesmo que uma forma esférica e tem uma alma e uma emoção. Como um plasma, a luz é estendida do Criador através do universo até o ponto de observação. Essa é uma luz diferente daquela que estamos acostumados. Se olharmos para o céu e virmos essa luz, e se estivermos na mesma força, poderemos nos iluminar com ela, porque ela está dentro da luz. Talvez as pessoas que ficam acordadas à noite observando as estrelas estejam sendo levadas sem saber disso. Mais tarde ele voltou a esse assunto e desenhou um cilindro de luz como uma formação estelar, que é um nêutron, próton e elétron, ou deutério, e é por isso que ele é um plasma com alma e emoção. Parece que o conhecimento está afunilando para esse mesmo ponto da formação estelar e do deutério. Ele disse que um deutério hidrogênio com nêutron, próton e elétron como um plasma e não um hidrogênio como próton e elétron apenas. De acordo com o Sr. Cash, há uma mudança na forma como este mundo será governado. No passado recente, fomos governados por globalistas como Bill Gates e outros tipos. É um pouco complicado, mas de forma simplificada, o presidente Trump é um homem de negócios ligado aos monarquistas pelo sangue, e ele está se inclinando para esse lado dos monarquistas. Eles agora querem ganhar muito dinheiro com a paz e não com a guerra. É como que ele explicou há algumas semanas que o Trump quer colonizar Gaza por meio de hotéis de praia e depois obter o petróleo. O príncipe Philip será o próximo rei da Inglaterra e quer se vingar pela sua mãe Diana. Naquela época, o Vaticano assumiu financeiramente o controle da Igreja da Inglaterra e o rei da Inglaterra é o líder da Igreja Anglicana. O monarca britânico tem o maior poder sobre os outros monarcas, como os sauditas, e o príncipe foi quem ordenou a reunião na Arábia Saudita que ninguém poderia recusar. Lá eles decidiram como dividir os lucros a serem obtidos com a reconstrução da Ucrânia e com a aquisição de seus recursos naturais, como a agricultura. Tudo isso está acontecendo. E o quarto fator é a tecnologia da Fundação Cash, o que faz de 2025 um bom momento para liberá-la. O Sr. Cash disse que levou anos para descobrir como fazer materiais nano com soda cáustica ou NaOH. Todos nós devemos estar nos perguntando como aquela soda cáustica ou NaOH estava liberando as camadas superiores das moléculas de cobre e depois elas eram atraídas de volta para a placa de cobre e formavam assim as camadas nano. Por um lado, não havia calor suficiente para derreter o cobre. E o Sr. Cash disse: pense em como eles usam feixes de lasers de hidrogênio para derreter algo. A energia do hidrogênio, no NaOH, é injetada na estrutura atômica ou plasmática e separa e rompe a barreira de Coulomb, permitindo assim a formação das camadas nano. Trata-se de energia plasmática e não de calor aqui. E é incrível porque pensávamos que estávamos usando a cáustica no estado da matéria e que isso acontecia magicamente ali. O plasma, ele estava criando o plasma. Talvez seja também por isso que podemos colocar o cobre em um pouco de soda cáustica fria em sacos plásticos e deixá-los no sol, e depois de alguns dias, eles se transformam em um material nano revestido. Talvez o plasma dos campos magnéticos do Sol tenha ajudado a quebrar a barreira de Coulomb. A barreira de Coulomb é a película fina que mantém o plasma unido no estado de matéria. É como tentar quebrar uma gema de ovo. Temos o poder de mudar nosso futuro. Mas não acredito que seja tão simples quanto dar 3 passos para trás. É provável que seja necessária uma conscientização muito mais profunda para mudá-lo. Entendo que dar 3 passos para trás é como interromper o fluxo para frente quando você para e você faz uma pausa e depois volta para trás. De alguma forma, isso muda as condições e faz com que elas sejam reorganizadas e então você tem um novo futuro. E você pode observar onde estaria observando as pessoas ao lado das quais você estava andando. Ele disse que também podia controlar os dados em cerca de 80% do tempo com seus pensamentos. São mais coisas para ponderar e descobrir o imenso poder que temos por meio de nossas emoções que ainda não aprendemos a explorar. Se aprendemos a acessar a inércia da emoção, ganharemos o poder de criar. Outros tópicos desse ensinamento. Até mesmo a alma tem um DNA e segue um padrão e uma estrutura. A Terra é oval porque os campos de plasma estão indo e vindo em um padrão tridimensional e esférico, mas há uma grande quantidade de campos na linha do Equador que estão saindo, o que torna o planeta oval. A linha do deserto também é resultado dessa pressão do plasma. Numa grave, não se deve usar bobinas replicadas em todos os 3. Elas devem criar um gradiente de campos. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 578. Nas últimas semanas, iniciamos um caminho para ensinar o verdadeiro ciclo da vida, que são os campos magnéticos e as ondas magnéticas, e a interação entre eles leva à criação de tudo o que existe neste universo. De certa forma, nosso Criador é uma fonte de campos magnéticos em movimento, que é a energia, e quando interage e se converte, torna-se nós, as pedras, os pássaros, os alienígenas, as galáxias e o restante da criação. Portanto, em essência, estamos todos conectados ao Criador por uma linha muito tênue. Onde quer que essas interações se manifestem, é um reflexo do Criador, e não importa se é um homem, um pássaro ou outra criatura no universo. Não é apenas eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu fiz o universo à imagem de mim mesmo. A maneira como as galáxias funcionam é uma imagem da minha beleza e da minha força. A maneira como um pássaro voa é uma beleza de mim. Eu fiz o homem e todas as criaturas do universo à imagem de mim mesmo. Posso ser sensual como um homem ou inerte como uma pedra, sem nenhuma emoção física aparente. Posso ser um rio de vida nas águas do planeta, como a Terra, e posso ser um rio de vida nos movimentos do campo magnético do universo, onde dou vida às vidas que criei a partir de suas interações mais para frente. Meu trabalho é ensinar vocês, levá-los ao ponto em que a filha de Mitra poderá educá-los na essência da vida no universo. Nós estabelecemos a base, mas a educação e a compreensão são da tecnologia da criação e não da tecnologia da Fundação Cash. É assim que a vida é criada. Os maiores mistérios na vida do homem são de onde ele veio, como ele foi criado e como ele se tornou o que é. Preparamos o cenário para essa educação na semana passada com o desenho que fizemos do nêutron, do próton e do elétron e os comparamos com as 3 camadas da pele, as 3 bobinas do sistema Margrave e o restante. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Mas como carrego essa imagem? Como é que tudo tem a essência da fonte, a interação dos campos e as interações ambientais? Um dos maiores mistérios do mundo da ciência, da física, da química e de todas as outras ciências do homem é como os campos magnéticos são criados, a fonte de energia e como elas interagem e como entendê-las. Na semana passada, mostramos a imagem de uma maneira muito simples de como, em essência, os buscadores de conhecimento interagiram com os nossos sistemas. O gráfico mostrou a interação da alma do homem com a alma da fisicalidade e com a fisicalidade do homem. Isso nos ajudou a entender a essência de como o homem se manifesta. O maior problema para os cientistas tem sido como entender o processo da criação e a interação dos campos magnéticos. Ignoramos o ciclo de vida de um campo magnético devido à nossa ignorância no conhecimento da criação. Não entendemos o processo dos campos magnéticos, como eles interagem e se separam, e nem sobre sua existência tudo mais que precisamos saber. No plasma, olhamos para o conhecimento dos campos. Na física, olhamos para como os campos interagem com o ambiente e como eles se manifestam. Ainda não entendemos sobre os campos magnéticos em um ímã. Em essência, nosso conhecimento e nossa educação estão pela metade. Achamos que os campos da Terra entram pelo Polo Sul e saem pelo Polo Norte. Isso é uma falácia. É uma meia-verdade. É por isso que nossos cientistas não conseguem avançar no entendimento deles e ainda lutam pela propulsão a jato e todas as outras coisas. A realidade da ciência da criação é que os campos se movem entre as linhas de campo que traçamos e em ambas as direções. Se entendermos isso, tudo muda para nós em relação ao conhecimento que o homem tem da criação. Deixamos passar o maior mistério da ciência da criação. No estado da matéria, os campos magnéticos se movem em duas ondas direcionais. A mais forte dita direção do fluxo. Essa é a lei de Newton. Foi aí que a maioria de vocês e o resto do mundo da ciência ficaram presos, estagnados. Quando um campo magnético passa pelo planeta, procuramos o ponto em que o magnético muda para o gravitacional. Mas na verdade não há mudança, é apenas um campo passando. Depende do ponto do observador. Há outra informação que precisa ser compreendida, que é como os fluxos do campo magnético ditam a direção do movimento dos plasmas e a orientação vertical do planeta. O que acontece se tivermos um campo gravitacional ligeiramente mais forte do norte para o sul? Isso empurrará a Terra para a inclinação? Não entendemos essas coisas. Nós simplesmente aceitamos que a Terra se inclina alguns graus, mas essa inclinação cria as condições para a vida como a vemos neste planeta. Como é que Marte e os outros planetas não têm vida como nós temos? E como é que muitos planetas do universo não têm as quatro estações como na Terra? É porque eles não se inclinaram em um ângulo específico, em uma área específica em relação à sua estrela. Se conseguirmos em um sistema de laboratório criar condições plasmáticas de inclinação com a proporção de recursos energéticos do Sol e da Terra, o sistema criará vida. O sistema mostrará uma estrutura física muito semelhante ao DNA do homem e de todas as outras criaturas deste planeta. Se tivermos mais conhecimento e formos capazes de controlar os campos magnéticos e replicar as interações de campo da Terra, poderemos criar outra forma de vida. A vida não é apenas o que é criado no útero de uma mãe. Podemos criar vida no útero do universo. Foi nesse ponto que os ensinamentos mudaram nas últimas 3 semanas e é para onde eles irão daqui para frente. Queremos que vocês entendam a criação dos campos magnéticos, o processo de suas interações e as conexões entre eles. Comecei isso na semana passada com o processo do nêutron, próton e elétron. Na verdade, isso foi iniciado por volta de 2016 com o sistema Magrave. E nas últimas semanas mostramos a vocês a operação da alma por meio do nosso sistema durante as sessões de voo. A realidade é que não há diferença no mundo da criação. Você precisa entender que o ambiente tem um campo com o qual você interage e então você tem que encontrar uma conversão para ser capaz de lidar com isso dentro. Ao mesmo tempo, é um loop que você tem que dar e receber. E não importa se é um sistema Magrave, o DNA do homem ou a estrutura do átomo. Esse é o mistério que a humanidade ainda não entendeu. E o que isso trará para vocês como buscadores de conhecimento? Na dimensão do plasma, temos um nêutron, um próton e um elétron. Esse não é o estado da matéria. É assim que se entende a essência da criação. E é assim que o conhecimento foi deturpado para nós. Não há diferença entre a estrutura de um átomo e a de uma formação estelar. E é por isso que ensinamos a vocês a formação estelar. Vocês terão que acompanhar aqui, nessa parte do workshop, os desenhos na tela para entender a que se refere o Sr. Cash ao isso. E o Sr. Cash então desenhou os 3 círculos, um em cima do outro, em uma caixa vertical, como uma grave, e o círculo com 3 círculos dentro dele, como a formação estelar tradicional ali. Ambos são uma formação estelar, mas não temos o restante do conhecimento. Agora vocês estão um pouco mais maduros para entender como e por que temos diferentes células e tecidos no corpo do homem. Por exemplo, nessa posição, isso pode nos dar uma célula cerebral, e se mudarmos o ângulo de orientação dos reatores, obteremos uma célula do coração. No entanto, falta uma parte que eles nunca nos ensinaram, porque eles nunca entenderam. a interação dos três campos dentro cria uma alma da célula. É um ponto central que conecta o controlador da célula. Ela só existe na dimensão dos campos e não na fisicalidade. Aqui o Sr. Cash fala sobre outras possíveis interações dos campos que colocariam a alma em uma posição ligeiramente diferente. Mas essa parte aqui não ficou clara. Se vocês entenderem isso, vocês entenderão muito sobre o restante do processo da criação. Aqui o Sr. Cash fala sobre o gráfico da seção de voo, em que no centro estão as três linhas que representam a alma do homem e se parecem com uma grave. Então sua fisicalidade se move verticalmente em relação à alma da fisicalidade e à alma do homem. Isso não é teórico, porque isso vem de seus gráficos que tiramos individualmente de vocês. Isso é a confirmação científica do que estamos dizendo. Outro gráfico mostrou como o grupo coletivo afeta o indivíduo. Isso significa que a fisicalidade pode ser afetada pela essência coletiva. Isso é o que foi dito no vídeo de introdução do workshop de hoje. Quando você transmuta para a China, você manifesta a fisicalidade com todos os hábitos da localidade, porque a alma da fisicalidade e a alma do homem permanecem as mesmas, mas mudam para o chinês. Um adendo aqui. Eu entendi que o Sr. Cash quis dizer que quando entendermos como os campos são colocados juntos, veremos como estamos vivendo uma vida esquizofrênica da fisicalidade na dimensão de energia. É a mesma informação emocional no mundo da criação. Precisamos entender mais sobre a conexão dos campos magnéticos. A energia é transferida para a fisicalidade, mas é a mesma energia na fonte. Se permitirmos que a energia suba, ela mudará as características da manifestação física do resto. Podemos viver em diferentes dimensões de acordo com a força do campo e a posição de nossa fisicalidade, alma da fisicalidade e força da alma do homem. Controlamos a manifestação e o ponto de vista da observação. Em um nível, você se parece com um homem e em outro, com um gato. E neste nível, você se torna um dinossauro. Em essência, a alma não mudou. A única diferença é a emoção do espaço-tempo e a alma da estrutura. A única coisa que está faltando em seu conhecimento é onde e como os campos no espaço vazio entre os campos magnéticos surgem. O que estou ensinando a vocês a partir de hoje nunca foi ensinado na história da ciência do homem. Mas o homem precisa entender isso para se tornar parte da comunidade universal e do mundo do Criador. Temos que entender a essência da conexão entre o homem, o ambiente criado e o ambiente em que ele vive ou pode viver. Sabemos que viemos de um raio, que chamamos de raio original, que é a essência da compreensão. Isso foi explicado em detalhes no livro número 2. Esse raio em si é cilíndrico e tem a estrutura da essência da alma, que dita a direção de seu movimento. Ele cria a condição que deseja para se manifestar na alma da fisicalidade e na alma do homem por meio da interação dos campos de seu ambiente. De fato, essa é a estrutura de um deutério. Quando desenhamos essas coisas, sempre devemos ter em mente que em algum lugar há uma alma aqui, que vem da interação dos três. É uma formação estelar. A estrutura da criação e do campo magnético e a razão do seu movimento e emoção é que está dentro da luz. É por isso que vemos a luz das estrelas instantaneamente, que estão fisicamente a 120 milhões de anos-luz da gente. A fisicalidade a vê a 120 milhões de anos-luz, mas nossa alma vê ela instantaneamente. O que vemos está acontecendo neste exato momento. O homem tem uma conexão com o hidrogênio, que é o hidrogênio deutério, e não o hidrogênio com o próton e elétron. É um sistema completo com emoção e compreensão, e é por isso que ele pode percorrer a extensão do universo por meio da alma não dimensional de si mesmo. É por isso que os campos magnéticos se conectam instantaneamente. Um adendo aqui, será que o Sr. Cash quer dizer que ele pode fazer isso porque todo átomo tem uma alma? Bom, continuando. Na estrutura de matéria de um átomo, o que você vê levou 120 milhões de anos-luz, mas na dimensão da alma é instantâneo. Isso é transmutação e transporte. Bom, nessa parte do workshop, o Sr. Cash dá um ensinamento detalhado sobre o ferro com força de campo magnético 56, mas é preciso acompanhar isso tudo na tela, que é onde o Sr. Cash desenha tudo isso e escreve também. Ele continua, é por isso e como os ímãs são criados e como eles estão conectados a tudo também. É por isso que o ferro com força de 56 é um ímã nesse planeta. Ele faz conexões com coisas diferentes. O CO2 tem força 12 mais 32, que é igual a 44. o corren, o aminoácido, é 12 mais 16 mais 1 mais 14, que é igual a 43. O cloreto de sódio conecta tudo em 56. Esses são os níveis de energia dos isótopos. E o ferro é 56. O deutério em interação com o carbono 14 multiplicado por 4 é 56. É assim que o homem está conectado ao universo e é isso que está faltando em seu conhecimento. A condição do plasma líquido e do oxigênio desempenha um papel nessa conexão. Tentaremos ensinar isso a vocês para que vocês possam fazer parte do processo da criação. Se vocês entenderam essa parte, elétron, próton, nêutron, que é uma formação estelar com uma alma ou uma grave, então vocês entenderão por que no mundo do estado da matéria temos gases inertes. A ciência diz que as moléculas se ligam a certas coisas, mas no plasma temos duas moléculas ou plasmas de deutério com seus plasmas internos de nêutron, próton e elétron. Eles interagem e criam um campo comum que satisfaz cada uma de suas almas. É uma perfeita gemiosidade. Agora, estenda isso para o próximo nível. Aqui eu não consigo entender o que o Sr. Cash está apontando e para onde ele está apontando. Continuando, os dois deutérios levam ao carbono 14 e a partir dos plasmas de nêutrons, prótons e elétrons você obtém o carbono 60 na dimensão da fisicalidade em energia e não no estado de matéria. A única coisa que o homem não entendeu é que não apenas a pedra tem uma alma, mas até mesmo a luz tem uma alma. A luz da criação, a luz do Criador, a verdadeira iluminação. A ciência não entendeu que os dois pares de deutério têm almas. A próxima pergunta é qual é a diferença entre a luz, o raio e um campo, e isso explicaremos em ensinamentos futuros. Quando dizemos que somos a luz, não estamos nos referindo à luz visual, mas a luz como iluminação, como conhecimento da criação, que é a alma da essência da totalidade. Quando chegarmos a entender isso, a transmutação se tornará parte de nossa vida, em todos os níveis e forças na dimensão do universo. Agora vocês entendem de onde vem o conhecimento e a explicação. O deutério tem uma alma que leva à criação do carbono 14, que em toda a essência é a linha de comunicação para a dimensão física do plasma do universo. Isso ocorre no nível de energia e não na dimensão física da manifestação da matéria. De certa forma, o carbono 14 é a aeronave e o deutério é a velocidade, a direção e a posição da transferência. A luz que vemos no estado da matéria leva muitos anos-luz para viajar para algum lugar, mas no campo de força do Criador ela é instantânea porque ele está conectado por meio da alma, que é um conhecimento além do conhecimento atual do homem. Quando falamos sobre a alma do homem, os líderes religiosos pulam para cima e para baixo. Então, o que eles farão quando dissermos que um átomo tem uma alma ou quando dissermos que é a alma do deutério? Eles só falam do Criador e não da alma dele. Eles dizem que esse é um conhecimento que o homem não tem o direito ou o privilégio de saber. Isso se deve ao comportamento do homem atual. Essa alma do átomo é uma alma que dá com amor para a criação. E o homem é um destruidor da vida. E isso não pode ser permitido. No futuro, a filha de Mitra ensinará a vocês sobre isso. É o trabalho dela e não o meu. Mesmo que entendamos e conheçamos plenamente o conhecimento, já que o transmitimos a ela. À medida que nos aprofundarmos nos ensinamentos sobre os campos universais, vocês entenderão como os campos magnéticos vêm para a Terra e sobre os campos intermediários entre os campos principais neste desenho no Polo Norte e no Polo Sul. É assim que a energia é transferida para o estado de matéria da Terra. Então vocês entenderão por que o ferro é o campo magnético do estado da matéria neste planeta e por que ele é a conexão da vida com os campos do Criador. É assim que os sistemas planetários, o corpo do homem, a alma do homem e as galáxias recebem energia e transferem campos diretamente de um para o outro. Esse comportamento do campo magnético do ferro e do carbono 14 não é coincidência. O ferro é a manifestação do estado da matéria e o campo magnético é a manifestação do estado de energia do mesmo e, por meio dessa conexão, a vida é criada. A diferença entre o CO2, que é 44, e 56 são suas emoções, hormônios, outros materiais e o restante. Então, todos os três se conectam e trabalham na mesma linha diretamente de volta ao Criador. E é isso que significa: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Mas agora vocês podem entender isso cientificamente. tudo em todas as direções está conectado ao mesmo ponto. E onde houver escassez, as emoções mudarão os materiais adicionais que forem necessários, especialmente quando se trata de seus aminoácidos. Elas podem alterá-los de duas maneiras, uma através da linha da criação e a outra através da linha da alma da dimensão, posição e lugar. Quando a ciência e os cientistas do homem entenderem isso, o mundo do transporte, da transmutação, medicina e tudo mais mudará. Esse é o objetivo dos ensinamentos de agora em diante. Passo a passo, nós levaremos vocês até lá. No momento, estamos desenvolvendo um sistema que produz isso no nível de energia ou plasma. Isso significa que nosso conhecimento chegou ao ponto em que podemos produzir aminoácidos por meio da interação dos campos e não pela combinação de materiais. Entendemos a conexão com o deutério e o carbono 14 e com isso entendemos a conexão ao Criador. Ensinaremos a conexão entre o homem no estado de matéria como uma combinação de DNA e o homem como energia, uma alma ou um pacote de energia que é eterno. Até mesmo a alma, ou a energia central, também tem um DNA que pode se encaixar na dimensão da vida como uma estrutura. Ela segue um padrão e uma conexão. No estado da matéria, você diz, por exemplo, que o carbono tinha 6 nêutrons, 6 prótons e 6 elétrons. Mas não foi ensinado a vocês que tudo isso tem uma alma. E essa é a beleza do Criador. E isso dita o comportamento da totalidade em relação à energia. Pensamos que apenas o homem tem uma alma, e não que toda estrutura tem uma. Toda estrutura tem uma alma. Bom, em seguida o Sr. Cash desenhou um átomo de carbono e disse que todas as partículas dentro dele têm uma alma e que há uma energia central ou alma de todo esse grupo que chamamos de carbono. A alma do carbono interage com o ambiente. Ela interage com outras almas e é isso que determina o que chamamos de decaimento radioativo. Isso é ditado pelo processo de interação e o resto. Depende de sua força de campo e o resto. Cada um desses nêutrons, prótons e elétrons está dentro do ambiente desse plasma. Não estamos falando aqui do estado da matéria. É assim que ocorre o decaimento nuclear. Se você mudar a alma do ambiente, você pode mudar o decaimento nuclear dentro de um átomo. E quando eu expliquei isso aos meus professores na Universidade de Londres, me disseram que eu estava louco. Agora você pode entender que não há nenhuma loucura nisso. Posso fazer um material nuclear a partir de um copo de água, de uma molécula de água. Posso torná-lo mais eficaz do que uma bomba de Hiroshima, porque eu sei o que preciso dar a ele para poder criar. Eu entendi o conhecimento da criação e o homem está preso ao conhecimento da fisicalidade e isso não se encaixa assim. O pé é grande demais para caber no sapato. Nós entendemos o processo de interação das energias e não o estado da matéria. Podemos fazer uma bomba nuclear centenas de vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima a partir do deutério. Mas quando fazemos isso, isso leva à criação de novas vidas e não à destruição de vidas. O impacto da energia cria um novo ambiente para confirmar a beleza do Criador e não para destruir a beleza do Criador. Tudo isso remete a esse desenho do átomo de carbono e ao fato de que cada partícula tem uma alma e o átomo tem uma alma central. Esse é o conhecimento da criação, e a emoção vem junto com tudo isso. O que eu disse sobre o deutério e uma bomba nuclear, nós fazemos isso como seres humanos em nossa vida cotidiana com o sangue circulando no corpo. Quando sofremos um derrame ou um ataque cardíaco, criamos uma emoção tal que ela libera energia de fora para dentro das células do corpo. Vimos o poder da interação dos campos de fora. O que nos mantém vivos também pode nos matar, porque adicionamos a energia da emoção a isso. Tudo o que preciso fazer é dar emoção a um átomo de deutério e a explosão destruirá o universo. Eu tenho esse conhecimento. E muitas vezes, quando o homem me deixava muito irritado, eu sempre pensava para mim mesmo, por que eu não uso isso e acabo logo com isso? Nós provocamos derrames, ataques cardíacos, cânceres e outras coisas em nós mesmos. Se usarmos essa mesma energia da emoção da maneira correta, isso trará amor, cuidado e adoração ao Criador. O conhecimento é o mesmo e podemos usá-lo de qualquer maneira. Escolhemos dar amor à humanidade e levar a ela a compreensão da totalidade da criação. Fazemos isso por meio do amor e não destruindo o homem. É o mesmo coração e quando você dá a ele a energia errada, ele o mata com um derrame. Se você der a ele a energia certa, isso lhe trará amor. Em essência, é o mesmo amor e a mesma alma. É você quem decide qual emoção dar. É por isso que sempre adicionei emoção desde os primeiros ensinamentos. Se você entender e adicionar a emoção certa, você aprenderá o conhecimento da criação. Agora vocês sabem a diferença entre transmutação e transporte. Quando você se senta em nossos sistemas, estamos na verdade transformando o ódio em amor e a destruição em construção e edificação. Por meio desses pequenos fones de ouvido, nós mudamos você por dentro para aprender como fazer isso. E quando você faz isso, você diz: "Ah, eu mudei." Você não entendeu que nós plantamos a semente e você apenas seguiu. Se você entender o ensinamento de hoje, então você está no caminho certo para se tornar um homem do universo. Você precisa entender como você está conectado, de onde você vem, o que o alimenta e como isso conecta a totalidade. A linha de conexão entre o carbono 14 e o Kohen é muito tênue. Se você colocar isso em quatro dimensões, que é uma formação estelar e alma, então você precisa adicionar emoção, energia do campo de matéria e o resto para poder criar a fisicalidade do homem. Em essência, é uma alma com emoção. A diferença entre o Kohen 43 e o 56 é a emoção. Então o homem pode se transmutar pelo universo. Como dizemos, o carbono 14 é uma linha de conexão da qual o homem é carente. Foram necessários milhares de anos de pesquisa para que o homem desenvolvesse sua ciência e pudesse entender até mesmo 10 minutos do ensinamento de hoje. Nos próximos ensinamentos, entraremos em mais detalhes para que você entenda como você está conectado ao universo. É você quem escolhe entre o estado de matéria ou de energia. Um tem a limitação do tempo para sua existência, e o outro é eterno, pois está conectado ao Criador. Espero que vocês tenham entendido como o mundo da criação é simples a partir do ensinamento de hoje. À medida que damos voltas e mais voltas, descobrimos que estamos todos conectados uns aos outros. E não importa a cor de sua pele, pois estamos todos conectados uns aos outros. Um é a manifestação do estado da matéria, e o outro é a manifestação da energia. Se você souber brincar com isso, você pode fazer o que quiser. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 578. A compreensão do ensinamento de hoje é importante para os buscadores de conhecimento, pois trazemos processos para criar emoções que elevam o homem a ser capaz de viver continuamente em duas dimensões: da alma do homem e alma da fisicalidade e da fisicalidade. Tentamos até mesmo trazer estados de matéria para influenciar e direcionar as coisas. Na sessão de voo de amanhã, será a primeira vez que criaremos uma condição de transmutação dentro da estrutura dos sistemas. Faremos tudo do nosso lado enquanto vocês jogam o jogo. Criaremos o cenário. E será muito interessante ver como vocês podem alcançar diferentes emoções e sentimentos na transmutação. Não venham com nenhuma expectativa pré-concebida. Tentaremos colocá-los em uma posição em que vocês nunca estiveram antes, mas não entrem em pânico. Alegrem-se por serem levados ou elevem-se a ponto de chegar a esse ponto. Isso se tornará parte de suas vidas nos próximos tempos. Somos apenas os instrutores mostrando como trocar a marcha, onde está o freio e como ter cuidado para não bater em outro carro. A sessão de amanhã é o início de uma estrutura maior que virá em sessões posteriores. A Fundação Cast lançou um novo produto Coaster, que é um porta-copos, que é feito à mão e pode ser personalizado. Você pode pedir qual emoção deseja ao fazer o pedido. A posição da Fundação Cast mudará drasticamente em nível internacional nas próximas semanas, e por esse motivo manteremos os ensinamentos completamente separados do outro lado de nosso trabalho internacional. Tentaremos evitar responder a certas perguntas que afetarão nossa posição na arena internacional. No mundo do homem, temos que obedecer e seguir as regras. Portanto, tentem ser muito precisos em suas perguntas e evitem coisas que possam trazer conflitos para a Fundação Cash do outro lado. Os coasters ou porta-copos são seguros para alimentos. Você pode colocar um em cima e o outro embaixo do copo para poder criar campos diferentes. E os sabonetes têm sido um sucesso. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que o raio tem uma alma. Isso é muito novo para mim. E se há uma alma, há também uma emoção com ele? Sr. Cash responde: Sim, acho que você tem que ler o livro 2, e então você não terá esse problema. Na ciência, eles têm um dilema sobre quando a luz é um raio e quando é um fóton ou energia, que às vezes ela cria. A luz no estado de matéria é uma energia, e você tem um impacto. A alma da luz é de uma ordem superior e não há esse impacto ou criação de um fóton. Agora entendemos o que está por trás do que vemos na vida física. A energia da alma é muito maior. É como os neutrinos, então ela passa e não deixa nenhum efeito. Há uma diferença entre quando um raio é um raio de luz, quando interage no estado da matéria e vemos a pressão dele, ou se é um raio de energia, e então essa é a alma do material. No livro 2, explicamos que o raio de luz cilíndrico é uma versão da forma esférica no estado da matéria. É como uma flecha, e é mais estreito e energizado, e é por isso que pode ser esticado. Bom, vamos explicar isso como eu fazia quando expliquei isso para uma criança. Se você mascar 6 chicletes e fizer uma bola com eles e tentar passar essa bola por um buraco, ela não passará. Mas se você esticar o mesmo pedaço de chiclete o mais longo e fino que puder, ele passará pelo buraco. Essa é a história de esticar a luz, em que uma extremidade é para o Criador e a outra é para a observação do seu olho. Às vezes acontece que quando olhamos para o céu e vemos a luz, podemos nos iluminar. Se nossa alma estiver no nível de absorção da energia, receberemos a iluminação, porque ela está dentro dessa luz. A explicação do livro 2 é que a própria luz é um plasma esticado entre matéria e energia. E pelo ensinamento de hoje, sabemos que a luz tem uma alma, um controle central de energia. Há um problema muito grande, especialmente na comunidade religiosa iraniana, com a Fundação Keshe. Eles estão abusando do entendimento da energia central da alma, dizendo que o Sr. Keshe está inventando todo tipo de coisa e o resto. Mas mais tarde, eles verão que o problema que eles estão tendo é com eles mesmos e não com a tecnologia e o conhecimento. Muito em breve, a mesma coisa virá do Vaticano e então de Jerusalém. É a sua responsabilidade como buscadores de conhecimento explicar isso a eles corretamente. E é por isso que ensinamos sobre o sistema Magrave e tiramos o gráfico do seu centro de energia durante a sessão de voo, para que vocês entendam a diferença e a influência do campo na estrutura da vida do homem. E como você transfere também os campos para a alma do homem. O que temos com os magraves é o mesmo que foi mostrado nos gráficos da estrutura da alma do homem. Não há diferença alguma em nada disso. Aqui o Sr. Keshe mostrará um gráfico da recente sessão de voo e podemos ver como a alma muda e as diferentes características da aplicação e implicação das energias. Vemos como sua alma se manifesta em diferentes dimensões. Podemos dizer como sua estrutura se assenta e como a energia é transferida. Esse gráfico não é de um sistema magrave, é de suas almas ou do que chamamos de sistema de energia central. Temos uma maneira de ver, por meio da eletrônica, como vocês são diferentes e como suas almas são. Alguns de vocês estão se reunindo comigo hoje para ver como a sua alma se parece, se manifesta e em que dimensão e direção vocês estão. Podemos caracterizar como você está no desenvolvimento da sua alma. O gráfico ele mostra as três linhas do estado da matéria com a fisicalidade na parte inferior, a alma da fisicalidade no meio e a alma do homem na parte superior. Acima do centro, a energia está vindo do universo e na parte inferior, a energia vai para o seu corpo. Se eu girar esse gráfico 180 graus, é exatamente a mesma coisa. Esse gráfico mostra que não há diferença entre o magrave e as três camadas de sua alma. Em outro gráfico, há muito pouca alma da fisicalidade no meio, e a linha no meio mostra que a pessoa está dividida entre não saber se deve transmutar ou permanecer na fisicalidade. A força do campo é a mesma em ambas as extremidades. Esse é o ponto de transmutação. Em seguida, ele mostra um gráfico em que vemos uma metade do corpo de um lado e a outra metade do outro lado. E as três linhas não estão niveladas, mas sim inclinadas. Elas estão em um ângulo. Essa é uma alma coletiva, e esta é uma alma pessoal. Aqui ele mostra o Sr. Keshe um gráfico de alguém pronto para transmutar. Há uma linha dividida. Esse gráfico mostra que as almas têm muita clareza, e vemos isso com bastante regularidade agora. Onde a alma se conecta diretamente à luz, mas a fisicalidade ainda fica para trás, então você não pode transmutar por causa disso. Esses gráficos são seus e não nossos. Você faz parte disso. Podemos ver em que estágio você está e se você está pronto ou não para transmutar. podemos ver quando o equilíbrio do corpo quando uma metade quer ir e a outra metade não quer. Ou coletivamente quando vocês estão em equilíbrio e metade de vocês fica e a outra metade vai. Então isso remete à luz, aos raios, aos fótons e ao que vocês chamam de raio. Em seguida, o Sr. Cash mostra uma alma que está apegada à fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. A alma do raio, o plasma do raio, tem emoção? O Sr. Cash responde, claro que tem. Ela tem uma emoção equilibrada entre o receptor e a fonte. Pergunta para o Sr. Cash. Como o deutério entra no jogo aqui? O Sr. Cash responde. Mostraremos a você nos ensinamentos futuros. É muito mais profundo isso. Por enquanto, estamos apenas abrindo uma discussão para os ensinamentos futuros sobre como o deutério se torna os outros elementos e como ele se conecta à estrutura de transmutação e transporte. Pergunta para o Sr. Cash. É porque ele tem nêutrons? O Sr. Cash responde. Não, é porque é um campo equilibrado. É um conjunto de transmutação. Digamos que se você transmutar da Terra para outro planeta que tenha talvez 10 vezes mais gravidade, então não adianta você carregar uma estrutura óssea de cálcio, porque se você se manifestar com o corpo do homem lá, seus ossos se esmagarão e será sua destruição lá. É por isso que a inércia da emoção do lugar para o qual você transmuta é importante. Isso faz parte do trabalho de transmutação por meio do carbono 14 que está conectado e se converte em carbono 12 e cria assim a condição para a vida no corpo. É a conversão de energia para a vida neste planeta. Em outro planeta, poderia ser ainda carbono 12, mas com isótopos de força diferente, o que não permitiria que isso acontecesse. Lembre-se, não matarás. A alma não pode matar o corpo, nem a energia da transmutação pode matar. Em vez disso, ela acomoda a transmutação, a posição e a dimensão. Você não terá ossos no outro planeta porque você não precisa deles, porque isso pode se tornar a causa de sua destruição. Pergunta para o Sr. Cash. No mundo islâmico, os tradicionalistas dizem que no Alcorão o profeta diz: eles lhe perguntarão sobre a alma e você deve responder que a alma é um assunto de Deus. Esse versículo fará as pessoas recuarem. Sr. Cash responde: agora mostraremos a conexão com isso e por que é um assunto de Deus. Explicaremos de forma científica o que é apenas uma palavra no Alcorão e como estamos conectados ao Criador. Aqui a buscadora de conhecimento diz: exatamente, mas isso é muito novo para eles, Sr. Cash responde. Não, eles entendem. É porque o dinheiro que eles estão ganhando com a posição que ocupam é muito mais lucrativo do que realmente promover a religião deles no conhecimento. Trata-se de poder, e de acordo com uma declaração da Contabilidade Internacional, todos os nossos líderes religiosos são trilionários. Alguns ayatolás iranianos são as pessoas mais ricas do mundo. Aqui a buscadora de conhecimento diz: você disse que se as pessoas não tiverem alma certa, elas não entenderão. O Sr. Cash responde: todos eles entendem. Todos os líderes religiosos de todas as religiões entendem isso. Trabalho com dois monsenhores no Vaticano. Já estive em suas casas quando visitei Roma, porque temos uma amizade. Um único monsenhor mora em um apartamento de 3 quartos bem mobiliado na cidade do Vaticano. Eu conversei com eles, e esse homem em particular era um padre normal, que se tornou monsenhor na época de João Paulo. Acidentalmente ele era pobre, mas coincidentemente sua família agora se tornou extremamente rica desde que ele é padre, e especialmente desde que ele foi promovido a monsenhor como conselheiro do Papa. Para todas essas pessoas, é importante que elas tenham seus lados lubrificados com dinheiro, como os políticos, e elas sabem como fazer isso. E lembre-se de que não há contabilidade para todo o dinheiro que é doado a organizações religiosas, portanto, elas não têm limite. Ninguém sabe quanto você colocou na cesta de oferendas de domingo ou quanto você colocou na caixa da mesquita. O padre diz a si mesmo: sou um homem de Deus, então eu mereço. Eu digo que 10 libras são 10 libras, portanto, se há 10 mil ali, não deveríamos guardar 9 mil para nós. Observe os líderes religiosos, especialmente nas igrejas europeias, e veja como os padres e suas famílias vivem em casas caras, especialmente na antiga religião católica. Os religiosos sabem a verdade, mesmo que a neguem, porque essa é uma boa forma de eles ganharem dinheiro. Podemos ver isso com os padres africanos que trabalham em países europeus, e que em casa, em seu vilarejo pobre, eles constroem casas para eles e para suas famílias também. O mesmo acontece com os padres das Filipinas, Tailândia e América do Sul. Eles levam uma vida luxuosa. E é por isso que não há tributação sobre a renda das igrejas. Os padres, eles certificam disso para que possam desviar os bens de toda a nação. É puro lucro isso. Essas pessoas não aceitarão uma tecnologia que explique o trabalho do Criador. De jeito nenhum. E sabendo o que está por vir com a tecnologia nos próximos meses, eu avisei a vocês que ele será o maior problema para a Fundação Cash. Mas o tecnólogo, os cientistas e o mundo do comércio pegarão conhecimento e usarão. Aqueles que estão roubando a alma do homem terão um grande problema e tentarão instigar problemas. Esse é o problema. Aqui a Buscadora de Conhecimento diz: isso é o oposto do modo de vida que os fundadores das religiões levavam, como Cristo e seus discípulos, Maomé, Ali e sua família, que não gostavam de luxo. O Sr. Cash interrompe e diz: ó, sim, eles gostavam, sim. Está escrito bem ali no Alcorão, se você o ler com atenção. Diz que sempre que eles conquistavam as tribos judaicas, o homem mais importante tomava para si as mulheres mais bonitas e as outras eram divididas entre os demais. E as que ninguém queria eram vendidas no mercado e o lucro era dividido. Todos os líderes religiosos seguem esse mesmo caminho por causa do poder e tudo mais. Moisés fez o mesmo. No Alcorão, eles não mentem sobre isso. Quando Maomé capturou a maior tribo, ele não massacrou todos os homens do outro lado do muro e tomou as mulheres para si? E a mulher disse para ele: como posso amá-lo se você massacrou meu pai, meu filho e meu marido? Todos eles fizeram isso. Aqui a Buscadora de Conhecimento diz: está escrito em algum lugar pelo Imam Hussein e também por Khomeini que essas pessoas não entendem porque o estômago delas está cheio de dinheiro ilegítimo. O Sr. Cash responde: Moisés fez exatamente o mesmo. Na estrutura de Israel, há aqueles que são judeus e aqueles que eram europeus e se tornaram judeus para ganhar dinheiro. E esses são os que dirigem Israel hoje. Isso não tem nada a ver com a religião. O nome da religião permite que você ganhe muito dinheiro com isso. É assim que eles dirigem a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o Parlamento Inglês e a Câmara dos Lordes. Eles compram dinheiro com o dinheiro. Eles compram pessoas. Eles não têm nada a ver com a religião. É apenas ali uma vestimenta que eles usam para se cobrir. As pessoas que não entendem dizem: ah, os judeus dominam a política americana e isso é porque eles têm o dinheiro e o compram. Eu disse anteriormente que Hitler entendeu e quis se livrar dos judeus da Alemanha porque eles promoviam a lavagem de dinheiro, o empréstimo de dinheiro com juros e a prostituição. Ele fez isso e o resto que aconteceu no Holocausto foi tudo inventado, porque eles tinham dinheiro para poder inventar tudo isso. E as pessoas que estavam no poder ainda estão lá. Vemos isso hoje. É preciso estar muito ciente do que está acontecendo no mundo ainda hoje entre as religiões e os outros dois lados. Aqui o Sr. Cash faz uma longa fala sobre as mudanças em quem comanda o mundo. E eu farei aqui um breve resumo para vocês sobre isso. No momento, há três grupos governando o mundo. Não se esperava que Trump fosse eleito presidente e isso mudou a geografia do mundo. O quarto fator que entrou em jogo foi a Fundação Cash. Você logo entenderá o porquê. Os religiosos trouxeram as guerras e os economistas e os globalistas as criaram. Agora a mesa virou, desde que Trump chegou ao poder e ele é parcialmente um monarquista. Os religiosos criaram as guerras na Ucrânia e em Israel. Os globalistas financiaram para que se tornassem guerras, mas elas foram instigadas pela religião. Os globalistas financiaram e criaram as ferramentas para as guerras. Trump não é um globalista. Ele é parcialmente um homem de negócios e um monarquista, o que significa que ele está ligado ao rei da Inglaterra, às monarquias europeias e alguns dos grupos do leste asiático e a monarquias como a da Arábia Saudita. No momento, com Trump, os monarquistas estão na liderança, mas as pessoas não estão cientes disso. Com nossa compreensão da estrutura da política e observando as notícias, era muito óbvio que as coisas iriam mudar após a posse. Os monarquistas assumiram o controle. Houve algumas reuniões na França e há uma nova fase no jogo agora. A monarquia britânica controla a monarquia saudita porque eles a colocaram no poder. Eles decidem o que acontece nessa monarquia. É uma posição que não sofrerá interferência em lugar algum. E todos eles vão ganhar muito dinheiro. A Ucrânia será dividida com ativos que vão além da imaginação do homem. Eles se reuniram pela ordem da monarquia britânica na Arábia Saudita. E o que a Arábia Saudita tem a ver com a Rússia e os Estados Unidos, né? De certa forma, você não pode mais colonizar. Algumas monarquias colonizadoras no momento estão em vantagem e foram para a garganta dos Rothschilds nos últimos dias, acusando eles de pedofilia e todo tipo de coisa. E algo aconteceu também com George Soros. Os monarquistas e os empresários decidiram se livrar dos globalistas e estamos vendo isso agora. Eles estão tirando as pernas deles para que caiam. O próximo passo para os monarquistas é limpar o chão e se livrar do Vaticano. O príncipe William, no Reino Unido, como chefe da igreja, demoliu tudo de uma só vez. A colonização por meio da economia já começou e Trump está alimentando isso. Os monarquistas incluem a família real da Holanda, que é uma das mais fortes. Os britânicos são os mais influentes do grupo e contam com o apoio dos sauditas. Agora a única coisa que resta é colocar a China alinhada com o taoísmo. Vocês verão isso. Há mais dinheiro a ser ganho por meios pacíficos e eles colonizarão dessa forma em vez de guerras. Os globalistas, como que vimos com Bill Gates e os outros, estão todos no fundo do poço hoje. Metade deles acabará em prisões com alegações certas ou erradas e o resto. Os monarquistas têm 2 anos para fazer isso antes que o príncipe nomeado se torne rei e o vice-presidente nomeado se torne assim o novo presidente. Essa é a estrutura montada. Os religiosos terão pouco tempo para lutar conosco devido ao modo como estamos agindo e depois terão que lidar com os monarquistas, pois eles os tomarão. A reunião na Arábia Saudita nos últimos dias foi onde eles tomaram todas as decisões e nem mesmo os europeus têm voz porque os britânicos já tomaram a decisão. A Ucrânia se tornou parte da estrutura. As pessoas com dinheiro querem uma mudança sem se tornarem globalistas. Elas não querem se tornar globalistas. Eles querem fazer uma bagunça em qualquer posição. E a Ucrânia é um bom lugar para ganhar dinheiro por causa dos recursos naturais e do resto. Eles colocaram os americanos diretamente na boca da família real dinamarquesa e o resto. O presidente Trump tem sangue britânico direto. Ele foi conhecer a casa de sua mãe na Escócia quando comprou o clube de golfe. A primeira e a segunda geração estão ligadas à família real escocesa. Temos que esperar para ver como as pessoas religiosas mudarão. O maior problema para o Vaticano está na Inglaterra. Antes o Vaticano tomou tudo e assumiu o controle da Igreja da Inglaterra durante a morte de Diana. Agora o príncipe está se vingando de Camila e do Vaticano. Ele é um garoto muito esperto. A maneira como William está lidando com isso é muito inteligente. Ele não é um garoto, ele tem 40 anos de idade, mas é muito maduro. A reunião na Arábia Saudita foi ordenada pelo príncipe William e eles não podem dizer não. Estamos em uma posição muito boa em 2025 para trazer a tecnologia de uma forma muito correta e positiva como uma tecnologia de ponta. Nós deliberadamente colocamos no X para interagir com essas pessoas. É uma estratégia que ambos os lados entendem. As informações que postamos no X nas últimas semanas foram deliberadamente preparadas para criar essa condição. Quando eles anunciaram que iriam inspecionar a quantidade de ouro que ainda restava em Fort Knox, postamos que se houver uma escassez de ouro, nós podemos fazer isso para vocês. Isso faz parte da estrutura que a Fundação Cash criará de uma maneira muito diferente, na qual ninguém poderá interferir. Pergunta para o Sr. Cash. A energia que entra no Polo Sul é sempre maior que a que sai do Polo Norte. O Sr. Cash interrompe e diz, não necessariamente. Você precisa entender o trabalho dos campos magnéticos. É como a eletricidade em sua casa. Na verdade, a corrente pode ser invertida e ela é chamada assim de corrente de Foucault. Ou a chamamos de gravitacional. Se a corrente de Foucault for maior, significa que você está abastecendo a rede e eles virão desconectá-lo porque você está produzindo energia em algum lugar. O mesmo ocorre com os campos plasmáticos. Mas você só olha para o que entra pelo sul e sai pelo norte. Você não vê que ele é tridimensional e que os equadores dos campos explodem para fora. É por isso que a Terra não é esférica, é mais oval. Não é tão simples assim. Pergunto para o Sr. Cash. A inclinação está mudando constantemente? O Sr. Cash responde. Ela mudará. Ela está se movendo mais para a posição vertical e horizontal. Leva milhões de anos para mudar. A razão pela qual sabemos disso é que temos sistemas e testamos isso. Até perdemos um de nossos reatores ao criar forças de campo direcionais. Buscadores de conhecimento perguntam então. Eu estava pensando que, como a inclinação está mudando constantemente, temos animais diferentes, como os dinossauros, que entram e saem da existência. A mudança na inclinação causa isso? O Sr. Cash responde. Há 3 fatores para isso. A inclinação é um deles. A atração gravitacional do Sol, que está nos puxando para o centro, e ao mesmo tempo se deve à interação dos campos do sistema solar com a inércia da Terra, de modo que a composição da estrutura da superfície da Terra muda. Por exemplo, eles encontraram 20 metros de materiais extras abaixo da superfície. De onde veio esse material? É da conversão da energia das camadas superiores do plasma para o estado de matéria na superfície da Terra. Ele vem das mudanças no material, além das erupções vulcânicas e de tudo mais, que criam uma composição diferente de vida. É por isso que temos a linha do deserto que expliquei anteriormente. O ângulo de inclinação da Terra e a linha do deserto estão mais ou menos na mesma linha. Isso mostra a transferência real de campo com alta energia e onde ela entra e sai. É por isso que fica maior em um determinado ponto. A linha central é onde os campos que chegam do sul e saem do norte interagem. É como uma panela de cozimento de campos ali. E então eles têm que sair em um determinado ponto. Aqui a buscadora de conhecimento diz: para mim, uma formação estelar sempre tem quatro bases, três na parte inferior e uma na parte superior. Você desenhou três em uma linha vertical. O senhor Cash interrompe e diz: não, não, esse é o seu mal entendido. A quarta é o resultado da interação das três. É o centro. Quando colocamos um quarto reator é para ditar a posição dele. As igrejas do leste europeu, especialmente as igrejas ortodoxas russas, no topo das construções têm esses círculos. Se você olhar, é uma formação estelar e a pedra maior está no meio, que é a alma. A grande cúpula no meio é onde ela recebe toda a energia. O conhecimento foi escondido de diferentes maneiras pelo homem de conhecimento e usado pelo homem de conhecimento. E Tesla entendeu isso. Foi assim que ele construiu sua torre. Que a buscadora de conhecimento pergunta: ao falar sobre CO2, você disse 44 e Cohen é 43. Qual é a relação entre 42 e 44? Eu não entendi isso. Sr. Cash responde: é o que você inspira e o que você expira. De onde vem a conversão? A buscadora de conhecimento diz: a diferença é a conversão? Sr. Cash diz: sim, é uma série de fatores. Eles nos dizem que inspiramos oxigênio. Isso é besteira, porque 65% é nitrogênio. O que 65% de nitrogênio está fazendo nisso aí? Você tem um oxigênio de 16 e um carbono de 12. Há uma diferença de 4. Em algum lugar no meio, há um nitrogênio. Você inspira e absorve 16, mas expira apenas 12. É aí que entra a conversão de energia. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: as outras coisas que você tinha para 56 era cloreto de sódio 56, ferro 56 e 4 vezes carbono 14, ou seja, 56. Quantos deutérios formam 56? Sr. Cash responde: a diferença está nas combinações. É por isso que você tem cálcio ligado ao cohen para dar uma estrutura óssea. Você obtém magnésio e hormônios como um nível de energia para construir o 56. Para que o cohen se torne parte do corpo humano, ele precisa ganhar três coisas: a energia da emoção, a energia dos hormônios, que é a estrutura de campo do universo, e a terceira é a inércia do estado da matéria, que se conecta a ele pelo cálcio, que é 40. Aqui a buscadora de conhecimento diz: se eu tiver apenas um elemento, posso de fato brincar e criar todos os outros elementos. Posso ir do cálcio para o ferro e depois do ferro para o que eu quiser? Sr. Cash responde: sim, mas você precisa entender o processo. No futuro explicarei como até mesmo as ressonâncias e as frequências são criadas. E o propósito por trás das ressonâncias e frequências também. O homem não entende como a frequência é criada, de maneira verdadeira, e nem a razão das frequências. A frequência é a conversão da energia em absorção do estado da matéria. É como se com o olho chegássemos no ponto de conversão. É por isso que precisamos de intermediários, como os sais e os catalisadores, que são usados para converter. Aqui a buscadora de conhecimento diz: o que acontece quando usamos soda cáustica para não investir, porque o calor da soda cáustica não é suficiente para derreter o cobre nem para criar uma reação química. O que ela faz é passar a barreira de Coulomb e permitir que o átomo seja liberado, como se o átomo engordasse. O Sr. Cash interrompe e diz: não, não, não, agora espere. O que é soda cáustica? NaOH? A energia fornecida pelo hidrogênio, como fazem os feixes de laser de hidrogênio para derreter algo. Usamos a energia do hidrogênio para injetar energia na estrutura atômica ou na estrutura do plasma para alterá-la. Ela se separa e rompe a barreira de Coulomb. Isso é coincidência? E parte dessa conversão não é do calor, é uma injeção direta da energia plasmática. Levei anos para desenvolver e entender como usar o NaOH. Levou anos. Aqui a buscadora de conhecimento diz: quando essa energia é liberada e fornecida ao átomo, eu digo que ela engorda. O Sr. Cash interrompe e diz: não, essa é a palavra errada. Ele não engorda, ele é liberado. Aqui a buscadora de conhecimento diz: se eu não revestir o cobre, posso fazer com que ele volte a ser cobre novamente? Sr. Cash responde: sim, se você souber o que fazer. Nós fazemos isso. Mas não ensinamos isso, não é um processo a ser ensinado esse. Aqui a buscadora de conhecimento diz: é interessante porque o corpo também replica isso quando você diz que dois CO2 mantêm distância um do outro por meio do posicionamento Margrave. Portanto, se você introduzir um hidrogênio no meio, por causa do atrito entre eles, eles criam luz. E se você criar resistência suficiente na frente dele, ele cria calor. Podemos criar uma nave espacial em nosso corpo? Podemos criar o calor ou o frio? Sr. Cash diz: sim. O buscador de conhecimento diz: brincando com a mesma coisa? Sr. Cash diz: nós não brincamos. Nosso corpo faz isso. O buscador de conhecimento diz: não, quero dizer, posso criar luz em meu corpo seguindo o mesmo conceito? Sr. Cash diz: você pode criar qualquer coisa se você entender. Mas os buscadores de conhecimento nunca entenderam. Um dia talvez eles entendam a propriedade da inércia da emoção. O poder da inércia da emoção também. Você pode criar calor em seu corpo e submergir em água gelada por horas, o que normalmente mataria alguém. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: quais os produtos de plasma disponíveis atualmente ou no futuro serão capazes de fornecer o espectro completo de energias para a emoção da alma e para o corpo? Sr. Cash responde: depende de como é feito e da maneira como é construído. Esses materiais de resina, que são as novas bases para copos, coasters, são parcialmente feitos dessa forma. Eles foram construídos dessa forma. Você verá isso. Mas não queremos fazer nada até que você entenda isso. Eu aconselharei vocês quando vocês receberem esses novos materiais de resina diferentes. Só não bebam a água. Veja o que está no fundo do copo de água. Veja se você consegue coletar algum resíduo e se há alguma mudança microscópica. É assim que podemos transformar a emoção na fisicalidade e vice-versa. Porque quando você toca a resina, quando você toca a base para copos, esses coasters, você transfere sua emoção para ela. Não ensinamos tudo, mas sua essência está lá e traz isso à tona. Os sistemas são criados para transferir parte de sua emoção para o sistema, para o copo de água. Gradualmente estamos preparando vocês para esse ponto. Tudo virá em seu próprio tempo e em seu próprio processo. Está ocorrendo um seminário na Áustria em que o objetivo é usar o novo sistema de gemiosidade. Cada pessoa compra o seu e passa pelo processo de interação. É preciso observar as emoções da pessoa que está sentada ao seu lado. Ela o ama ou o odeia, ou não sente nada por você. Essas coisas transferirão campos porque você está na condição de plasma em que você está transferindo e recebendo. Seria bom se vocês colocassem um copo de água na parte superior do sistema de gemiosidade e visse como as emoções criam vibrações e material na água, ou se criam. Estamos trazendo conhecimento pela porta dos fundos, e logo entraremos pela porta da frente. Pergunta para o Sr. Cash: você disse que a alma do homem é uma réplica do Margrave. Mas como, já que fazemos três bobinas idênticas com o mesmo fluxo de energia? Sr. Cash responde: esse é o seu sistema Margrave. Eu não faço o meu sistema Margrave dessa forma. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: o que faz com que a alma seja a emoção mais poderosa e a bobina do meio e o corpo sejam os mais fracos? Sr. Cash responde: o corpo não é o mais fraco. Na verdade, é o mais forte, porque ele tem que manter todos os milhões de células juntos e manifestá-las. Onde a alma se conecta a todo o universo para conectar a ele. A alma da fisicalidade é o transformador intermediário. Você precisa disso e não podemos escapar sem isso. Vemos isso na estrutura atômica solar. Fiz o homem à imagem de mim mesmo, mesmo na alma. Eu sempre disse que a fisicalidade é uma prisão para a alma. Ela está encapsulada nela. Vemos isso claramente nos gráficos. Não é que a alma não tenha poder. É por causa da forma como o corpo está fisicamente espalhado ao redor dela, de modo que não lhe dá uma chance de sair. Quando ela sai, você chama isso de sonho. A contenção é o problema. O vírus, na pandemia, ele foi muito eficaz no ataque ao caos, então você entende a sabedoria da vida na vida do homem. A fisicalidade criou uma dimensão de força de campo neste planeta que corresponde ou quase à força de campo da manutenção da conversão da energia do universo para o estado de matéria com a alma do homem. Esses gráficos são 1000 palavras em uma imagem. Eu posso contar a vocês a história do universo nesse gráfico aqui. Para vocês são apenas pontos de luz. Mas por que um ponto é mais brilhante que o outro? Por que vemos no nível superior à esquerda mais conexão do que vemos à direita? E por que vemos essa forma de S na maioria deles? Esse é um gráfico de seu nível de energia, não é um nível físico. Pergunta para o Sr. Cash: o tempo, lugar e a posição têm a ver com o passado, o presente e o futuro? Sr. Cash responde: é claro que sim, nós somos produtos disso. Podemos mudar o futuro trazendo o presente para o passado, ou tentar replicar o passado deixando que o futuro dos outros siga em frente enquanto nós revertemos o nosso. O que isso significa? Você caminha com as pessoas na mesma direção na calçada da rua, então você para por um segundo e caminha 3 passos para trás, deixando que os demais continuem caminhando. Quando você está atrás delas, você vê seu futuro e seu passado. Você vê quem estava atrás deles e quem passou por eles. Mas você criou uma nova dimensão para si mesmo, pois se um carro viesse e atingisse a pessoa que estava ao seu lado, você não teria sido atingido. Portanto, ao se mover para trás, você mudou o futuro. É assim que funciona. Eu não acredito nisso, eu sei disso porque eu vivo de acordo com isso e entendo o processo. Se você estiver perto de mim, quando algo está errado, eu ando 3 passos para trás da direção que eu estou me movendo. Deixei o que seria meu futuro e o mudei andando para trás. Assim não estarei envolvido no que seria meu presente. Eu crio um novo presente e um novo futuro para mim. Trata-se de entender como funcionam os campos e as energias do universo. Eu jogo muito gamão porque ele me traz muitas dimensões de pensamentos. Posso controlar os dados com meus pensamentos 80% do tempo. E se as coisas não saírem como eu quero, jogo os dados na mesa e não no tabuleiro. Dessa forma eu altero o futuro. O que supostamente viria para o tabuleiro, agora vai para a mesa. É como dar um passo para trás. Você pode controlar isso com sua emoção se você entender isso. Você pode mudar o futuro compreendendo o passado e o que você precisa ser. Você precisa ser um observador do futuro dos outros, então eles simplesmente passam por você. Você vê o passado deles e o que está à sua frente no futuro, e como você se afastou, você não está lá para estar nisso mais. Tudo precisa de tempo para seguir o seu curso, porque eu sei onde está o fim. Dizem que tenho paciência para tudo. Eu digo que sim, porque tudo precisa passar por seu ciclo. Não quero influenciá-lo. Se eu influenciar, não será o que deveria ser ou o que eu espero. Quantos buscadores de conhecimento nos prejudicaram? Você espera para ver o que acontece com eles e como será. Se você se lembra dos problemas que o Círculo Vermelho causou contra a Fundação Cash, como a vida de um dos membros desse Círculo Vermelho terminou horrivelmente com o vírus, eu vi o futuro dele. Ele era um agente pago e estava fazendo o que era pago para fazer. A tecnologia poderia ter salvo a vida dele, mas ele estava envergonhado demais para vir até nós. Ele pagou por sua própria conduta. Ao tomar certas atitudes, podemos mudar o futuro, mas temos que ser observadores do novo futuro e não do que deveria ser. Nem sempre o resultado é bom, mas é o caminho certo e às vezes é o que tem que ser. Você pode mudar isso. É por isso que eu sempre digo: não castigue seus filhos, ore por eles. Não adianta se opor a uma criança e tentar impor a sua maneira de agir a ela. Ajude ela a entender a verdade. Não diga a ela: vou orar por você e espero que você mude da maneira que eu quero. Não. Em vez disso, ore para que seja feito o que é melhor e não para que você consiga o que você quer. Da mesma forma, mude o futuro compreendendo a emoção do passado. Pergunta para o Sr. Cash: quando transmutamos, nossas impressões digitais mudam? Como podemos provar quem somos? Sr. Cash responde: na transmutação, sua estrutura é reservada em seu banco de memória para o tempo, lugar e a posição e o ambiente. Ela sempre a mantém, mas você pode mudá-la por meio de sua emoção. Você pode ter a emoção de se tornar um cachorro, mas os cachorros não têm uma impressão digital. Eles têm uma impressão da pata. Isso sempre acaba na emoção. É por isso que a emoção é tão importante. Se você aparecer em Nova York, sua filha o verá por causa da emoção. Ela o reconhece porque é o que você queria. Isso faz parte da memória. É uma máquina de fotocópia fazendo cópias. Você não pode mudar suas impressões digitais para cometer crimes. Tu não podes matar e danificar os outros. Isso faz parte do processo de equilíbrio das almas. Se você traduzir a alma como uma energia, então você pode entender. As bolas de raios cósmicos e o novo Magrave gêmeosidade podem ser misturados, podem ser embutidas neles e isso cria novas condições que trazem vantagens. Isso precisa ser feito quando você faz o pedido pela primeira vez para que possa ser adicionado durante o processo de fabricação. Queremos que as pessoas experimentem primeiro e depois daremos uma aula sobre isso. Você pode até pedir que os materiais de resina que estão sendo lançados sejam adicionados a ele. Os porta-copos ou os coasters e outras coisas funcionam como comunidades de replicação, onde você pode replicar dentro da água. Há rumores em alguns círculos dizendo que o homem nunca pousou na Lua e estão apresentando muitas provas de que isso foi falsificado. Pode ser que a humanidade esteja pronta para ir ao espaço, mas ainda não está pronta para colonizar o espaço. Para a colonização, temos que ser capazes de transmutar. Caso contrário, viveremos isolados em cúpulas ou teremos que usar trajes espaciais. Quando o homem puder transmutar, ele se tornará pacífico e poderá viver na sociedade da comunidade universal. A Fundação Keck espera lançar um grande número de novas tecnologias este ano, o que fará com que a tecnologia espacial avance séculos, e parte disso são as unidades de gás de energia de plasma. Não é gás como você pensa, é tecnologia de plasma. Conseguimos produzir aminoácidos como energia. Isso significa que estamos chegando a um sistema integrado para fornecer elevação, energia, alimentos e tudo é criado dentro do sistema central. Isso permitirá a colonização do espaço e nos tornará parte da comunidade universal. O tempo prometido nos livros sagrados é quando o leão pode se deitar com o cordeiro. Isso só pode acontecer quando o leão não estiver com fome e o cordeiro não precisar pastar, porque esse é o momento em que eles recebem energia do ambiente e estão em equilíbrio. Não haverá emoção para matar e tudo mais. O significado da analogia é que o leão com seu instinto de matar é o homem e o cordeiro é o cidadão do espaço. Quando o homem não precisar matar, ele estará em paz e poderá fazer parte da comunidade universal. O símbolo do leão é, na verdade, o homem que se considera o rei da selva. Quando estiver satisfeito emocionalmente e sem fome, ele será amigo do cordeiro. Isso é o que acontecerá com o homem. Isso foi prometido há muito tempo, mas historicamente nós lemos isso da maneira errada. O leão e o cordeiro terão amor e amizade um pelo outro. Nos próximos dias, a Fundação Keck lançará um sistema para esse fim. Haverá dois lados da tecnologia Keck e um deles será esses sistemas colocados nas ruas para alimentar as pessoas. Podemos produzir aminoácido em nível de campo que pode flutuar como gases no ambiente e você pega o que precisa dele, desde a emoção até para o corpo físico. De certa forma, alimentamos sua linfa na atmosfera e dentro de seu corpo da mesma forma. Uma unidade física está sendo produzida. Chegamos a uma posição em que podemos fazer do leão um cordeiro no coração e na emoção. Pergunta para o Sr. Keck. Nos últimos 2 meses houve uma diminuição visível nos níveis de água em todos os lugares. Por que isso está acontecendo? Poderia estar relacionado a todos os materiais nano borrifados constantemente ou aos chemtrails que interagem com as águas salgadas por tantos anos? Para onde vai toda essa água? Sr. Keck responde. De onde os americanos tiraram toda a água que estão usando nos desertos do Texas? Essa é uma situação geográfica e não é importante. A água não foi a lugar algum. A compressão e expansão do H2O, portanto, ela não vai a lugar algum. As pessoas do setor de água sabem como a densidade da água muda, elas podem lhe responder. Temos um belo buscador de conhecimento do Canadá que é bem versado em tudo sobre água. A densidade da água muda em diferentes profundidades no oceano porque ela é comprimida. As mudanças no clima, elas se devem ao aquecimento global ou ao fato de estarmos nos aproximando do Sol? É uma combinação de 3 coisas. Quanto mais CO2 criamos, mais água criamos, mais oxigênio criamos, o que leva à criação de vida. É um ciclo, e nós precisamos disso. O que você queima como gás, você recebe de volta como água. Mas o que acontece com esse ciclo? Leia a história da vida neste planeta. O CO2 é o fator necessário para a criação de água, a partir dos gases da Terra. Um dos subprodutos da queima de gás metano com CO2 é a criação de água. Os gases na atmosfera juntamente com o CO2 criam água, o que por sua vez leva à criação de vida neste planeta. O efeito estufa na Terra se deve ao fato de ela ter se aproximado a alguns milímetros do Sol. O resto é comercialização pelos banqueiros holandeses. Estamos vendo temperaturas mais altas de um lado e invernos piores em alguns estados do outro lado. Esse é o sinal de que estamos nos aproximando do Sol e não do aquecimento global. Acho que o novo presidente americano sairá desse jogo holandês. Tudo começou com banqueiros holandeses e eles ganharam muito dinheiro para muitas pessoas com isso. Pergunta para o Sr. Keck. É possível treinar a alma para que quando o corpo físico morrer ela possa viajar ou transmutar para outro planeta? O Sr. Keck responde. Por que você quer esperar para morrer? Quando você aprender a transmutar, você não estará condicionado pela força do campo deste planeta. A separação da fisicalidade é o que você chama de morte. Quando você sabe como transmutar, então você não morre, a menos que decida se livrar da fisicalidade. Em vez disso, na transmutação, você apenas move ela. Até agora nunca entendemos, mas agora entendemos. Quando você entende o trabalho de transmutação, a morte não é uma opção. Você não deve matar nem mesmo a si mesmo. É por isso que o suicídio não é permitido. Porque quando o homem amadurece e compreende o trabalho de sua energia central, a fisicalidade não pode ser encerrada em uma dimensão ou outra. Você a abraça e a manifesta em um tempo e uma dimensão diferente. Como você pode matar sua própria existência física? É por isso que isso não é permitido. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse anteriormente que o ouro que você fez em Sânia não pode ser levado à loja para ser trocado por dólares. Então você vai fazer um ouro diferente para ajudar a encher o Fort Knox se ele estiver vazio? Sr. Cash responde, sim. E aqui o buscador de conhecimento pergunta, esse é o ouro verdadeiro que fica? Sr. Cash responde, sim. Eu tenho pedaços dele se você quiser ver. Nós não ensinamos tudo a vocês. Vocês sabem apenas 5% do que está acontecendo na parte de desenvolvimento da Fundação Cash, porque percebemos que muitas pessoas estão fazendo mau uso dele. Também vemos pessoas que não fazem isso deliberadamente, mas não compreendem e criam seus próprios problemas, especialmente aquelas que tentam replicar e afirmam que estão usando a tecnologia Cash. Há mais de 250 empresas, organizações e pessoas comercializando e vendendo publicamente os produtos da tecnologia Cash. Nós as conhecemos, mas muito poucas delas entram em contato conosco. Elas vêm e ouvem esses ensinamentos aqui. Por exemplo, essas novas bases para copos, quantas vão aparecer amanhã? Vocês vão ver. Mas eles só usam CO2 e zinco, isso é tudo que eles sabem. E essa é a pior coisa que você pode fazer. Há muito mais na tecnologia do que as outras pessoas entendem. Chegamos ao ponto em que podemos usar a tecnologia espacial para reverter a criação de quaisquer nódulos no corpo, porque entendemos como os nódulos são criados a partir da tecnologia espacial. Os nódulos podem ser como meteoritos, asteroides ou qualquer outra coisa. Podemos replicar isso, mas os buscadores de conhecimento não entendem. Eles apenas fazem as coisas. O que quer que você pegue da Fundação Cash, você transforma em apenas no que você entende. E não tem nada a ver com o trabalho que estamos fazendo. Não é assim que trabalhamos. Eu aprendi muito acessando os sites de buscadores de conhecimento e vendo o que eles estão vendendo em todo o mundo com o nome da Fundação Cash. E isso não tem nada a ver com o que fazemos ou com a maneira como deve ser feito. É por isso que em breve colocaremos todas essas estruturas e pessoas sob o mesmo guarda-chuva. Se você não tem uma licença nossa, então você está vendendo produtos falsos. Se você usar nosso nome, controlaremos o que você está fazendo. Sabemos que há muitas empresas chinesas na Europa vendendo produtos, etc. E em pouco tempo colocaremos todas elas sob um único guarda-chuva, com regras e regulamentos. Elas serão de propriedade da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash. O aroma dos sabonetes de Gans é tão importante quanto os campos? Sr. Cash responde. Sim, os aromas são criados pelos campos. Se você puder sentir o cheiro, significa que ele foi convertido em energia que é absorvida pelo seu corpo. Sabemos que alguns gans têm um aroma e dependendo de como você o faz, de como o aplica, ele pode ter muitos belos resultados. Isso faz parte do desenvolvimento da tecnologia e eu tenho usado isso nos últimos 20 anos. Pergunta para o Sr. Cash. Podemos usar o sabonete da mesma forma que os porta-copos ou os coasters, que são usados sob o copo? Sr. Cash responde. Presumo que sim, mas o sabonete tem uma estrutura diferente. Pergunta para o Sr. Cash. Quando compramos a Cash Coin, que é a moeda Cash, recebemos a moeda ou é apenas um depósito financeiro na Fundação Cash? Sr. Cash responde. Não produzimos uma moeda devido ao que acordamos com o Banco Central Europeu há alguns anos e que nenhuma moeda será fornecida. Em breve verá um anúncio sobre as Cash Coins, ou as moedas Cash. Nos próximos 6 a 12 meses daremos a opção de comprar as Cash Coins ou trocá-las por outra coisa. A Cashcoin pode se tornar uma estrutura diferente que pode ganhar valor. No momento é um depósito de 1.000 euros como doação. E aqui o Sr. Cash também deu outras informações sobre isso. Pergunta para o Sr. Cash. Ultimamente temos visto notícias sobre o alinhamento de alguns planetas no sistema solar e nesta semana estamos vendo muitos ataques sísmicos nas Ilhas Canárias. Você poderia nos dizer se os campos gravitacionais do nosso planeta mudaram? Sr. Cash responde. Eu não sei. Tudo depende do posicionamento, criação de campos e movimentos de campo. O que isso tem a ver com as Ilhas Canárias? O movimento de campo desse alinhamento é direcionado para as Ilhas Canárias? Possivelmente de uma forma muito pequena, mas não podemos confirmar isso. Somos dinâmicos e estamos girando, assim como os planetas. Nossa posição está se movendo o tempo todo. Pode haver outras interações nisso. Na sessão de amanhã, não venha com nenhuma ideia preconcebida e vamos construir assim a transmutação em seus pensamentos. E então criaremos um ambiente para que isso aconteça. Fim do índice rápido do workshop 578.